da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Rádio Cidade. O ouvinte em primeiro lugar. Você sintoniza. Você sintoniza. A Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636. 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Agora são 3 horas e 48 minutos aqui na cidade. 3h48, hora de conferir Belos Hábitos. Agora, Belos Hábitos. Cuide-se bem com essas dicas. Acreditar que devemos estar bem sempre é ser desrespeitoso com você mesmo. Isso é a famosa positividade tóxica. Ter equilíbrio emocional, boa gestão das emoções e resiliência, regulando de modo flexível as próprias emoções, significa ser capaz de enfrentar as adversidades da vida sem acessar o fundo do poço, sem se perder no emaranhado de pensamentos, sem confusões profundas, ruminação de ideias intermináveis ou mesmo sem o sentimento de perda de controle. A ideia é justamente aceitar que vivemos momentos cíclicos na vida, com altos e baixos, e que podemos nos fortalecer para lidar com esse movimento da vida sem nos desesperarmos como se fosse algo impensável. Belos Hábitos, porque se cuidar é questão de hábito. É isso mesmo, vamos se cuidar, tá certo, gente? Agora são 3h49... Aí, o sucesso de Amado Batista, você curtiu também Mari Fernandes. Agora são 3 horas e 56 minutos aqui na cidade, vamos conferir o último bloco de resumo de novelas. Ouça agora o que vai rolar na sua novela favorita. Resumo de novelas. Quem curte Reis da Rede Record, atenção, hein? Esse é o nosso momento de resumo, de antecipar para você as emoções. Hoje, Lamar vai até Naás e faz um outro acordo em nome do rei Lucier. Joiada oferece algo valioso a Abner em troca de entrar para o exército. Dalia se surpreende ao encontrar a Rava pálida. Abner resolve atacar os Amonitas. Naás e Tobias seguem o cavalo com seu exército em direção à entrada da cidade. Você ouviu? Resumo de novelas. Aí o resumo de novelas, você conferindo aqui no nosso programa. 3h57, chegando no finalzinho de mais um programa interligado. Logo em seguida, tem o Dão Oliveira com o programa Cidade Mix. Eu volto amanhã, depois do Jornal do Meio Dia, para mais um Interligado. Um abraço, tchau, tchau. Porque você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar. Quem gostou, põe a mãozinha pra cima, segura, passando energia positiva, faz barulho aí. Você está sintonizado na ZYH636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Sales, a emissora apaixonada por você. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. Dados de um levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers com base no índice Cielo do Varejo Ampliado e CVA mostra que as vendas do Dia das Mães cresceram 28,6%. Nos shopping centers de todo o Brasil, entre os dias 2 e 8 de maio, em comparação com o mesmo período de 2021. O resultado superou a expectativa inicial do setor, que previa um aumento nominal de 19%. Em termos de crescimento real, já descontada a inflação, a variação foi positiva de 16% sobre as vendas do ano passado. Se considerarmos o Dia das Mães de 2019, o resultado real foi positivo em 4%. Melhor desempenho da data após o início da pandemia e também acima da perspectiva para este ano de 2,5%. Notícias da hora. 4 horas. 50 anos em mim. É a maior comemoração do ano. O mês inteiro de ofertas. Lavadora de roupas, 8,5 kg automática Electrolux por R$ 1.599 ou 12 de R$ 159,90. Cozinha 6 portas, kits Paraná por R$ 899 ou 12 de R$ 89,90. Smart TV 32 polegadas Samsung por R$ 1.699 ou 12 de R$ 169,90. Ventilador de coluna 50 centímetros por R$ 299 ou 10 de R$ 29,90. Sim, há 30 anos, o melhor está aqui. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 17 de maio, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 18 de maio, Dr. Marcelo, ortopedista. Dia 27 de maio, Dra. Georgiana, ginecologista. Dia 28 de maio, Dr. Sérgio, proctologista. Dia 31 de maio, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 11 de junho, Dr. Franklin, gastroenterologista. E doutora Carla Martins, ultrassonografista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999-62-1018. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 997-95-3060. É só ligar, pra Chama Gás, pode ligar, resolvemos seu problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, secou o gás, o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, secou o gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 99795-3060. Chanço da cidade. Acabou o gás, Chama Gás. A administração mudar para avançar. Através do prefeito municipal Dodó de Neoclides e do vice-prefeito Viana Félix, vem através da presente nota informar que estão sendo adotadas todas as medidas cabíveis no sentido de manter as áreas da Serra dos Nogueiras, Serra dos Felizminos, Serra dos Franscos e Serra dos Jacintos no território do município de Salitre. Esclarecemos que já acionamos os órgãos técnicos responsáveis e encaminhamos requerimentos para a correção do erro cartográfico cometido quando da delimitação do território de Salitre. Assim como estamos solicitando providências junto à Assembleia Legislativa do Ceará e também à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para revisão urgente da decisão de remanejamento do eleitorado e dos locais de votação. Somos sabedores de que houve um evidente equívoco pelos órgãos responsáveis ao retirar as áreas acima descritas do território de Salitre, sem levar em consideração as questões culturais locais e os vínculos sociais, uma vez que as citadas localidades sempre pertenceram ao município de Salitre. Informamos ainda que o Poder Executivo está com nova reunião agendada com técnicos do IBGE, do IPS e outros órgãos e autoridades para a próxima semana, visando acompanhar os resultados dos pedidos que já foram feitos. A administração Mudar para Avançar reafirma a todos os salitrenses o compromisso de lutar incansavelmente na defesa dos direitos do povo e de buscar melhorias para todos. Prefeitura Municipal de Salitre, administração Mudar para Avançar. Prefeito Dodó de Neoclides, vice-prefeito Viana Félix. Pra comprar barato e economizar, Ótica Santo Onofre é o lugar. Tem mais qualidade e mais opção, maior variedade, melhor condição. Ótica Santo Onofre tem tudo em relógios, tem o melhor preço pra você pagar. O melhor atendimento, venha comprovar. Ótica Santo Onofre é o melhor lugar. Se você está precisando de óculos de grau, procure a Ótica Santo Onofre. Lá você vai encontrar óculos, relógios e acessórios em geral. Médico oculista com pós-graduação e doutorado em vários estados e países diferentes. Ótica Santo Onofre. Competência, atendimento e qualidade. Na rua Valdemar Falcão 482, no centro de Campos Sales. Telefones 533-1105 e 533-1580. Atenção! Educação, a Secretaria Municipal de Políticas para a Saúde informa que haverá mutirão de vacina Covid-19 infantil e adulto disponíveis neste dia 19 de maio, de 8 da manhã às 11h30 e de 1h30 às 4h30 da tarde no posto de saúde do bairro Centro, próximo à Praça Padre Cícero. Agendamento aberto para dose 1 para crianças de 5 a 11 anos, dose 1 repescagem de população geral para qualquer pessoa acima de 12 anos, dose 2 de Coronavac para crianças e adultos vacinados até dia 14 de abril de 2022, dose 2 de Pfizer pediátrica para crianças vacinadas até dia 17 de março de 2022, enquanto durar o estoque, para faltosos de dose 2 de Pfizer, Janssen e AstraZeneca, reforço 1 para todos vacinados acima de 18 anos que tomaram dose 2 até 13 de janeiro de 2022 e faltosos. Lembrando que o intervalo para tomar dose de reforço é de 4 meses após a segunda dose. Não esqueça, é obrigatório a apresentação do passaporte digital em instituições públicas e privadas em todo o estado do Ceará. E este só poderá ser emitido com aplicação da primeira, segunda dose ou terceira dose. Importante enfatizar que não haverá necessidade de agendar. Somente compareça ao posto de saúde do bairro Centro, dia 19 de maio, portando CPF, cartão do SUS e cartão de vacina. Trabalho que dá saúde. Com a descentralização da saúde, o Valmir, que vive em Quixeramobim, pôde se recuperar em um leito de UTI em sua cidade. É nessas horas que a gente chega, tem um atendimento ótimo desse, a gente fica muito feliz. Em janeiro de 2020, o Ceará tinha 3 e hoje conta com 18 áreas com leito de UTI, o que possibilita atendimento médico de alta complexidade por todo o estado. É a saúde mais perto de mais cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Irresistível. Irresistível. Cidade. A música e os seus ritmos. Tudo, tudo, tudo juntinho e misturado. Do jeito que você gosta. No No ar, Cidade Mix. Cidade Mix. A mistura gostosa do seu rádio. Vamos aí, são 16h, mais 8 minutos, terça-feira, 17 de maio. Boa tarde para você que está em casa, no trabalho, na estrada, para você que está aí acompanhando através do rádio, do site ou do aplicativo. Nós estamos por aqui para te fazer companhia nesta tarde de terça-feira. Eu e você, juntos na mesma sintonia. A gente começa com Marília Mendonça, Troca de Calçada. Se alguém passar por ela, fique em silêncio, não aponte o dedo, não julgue tão cedo. Ela tem motivos pra estar desse jeito. É preconceito. Fala pra mim se vai rolar, que eu tô afim. Cidade. Companhia. Cidade. Que virou mania. Óculos de grau e de sol com melhor preço é aqui. Ótica Safira. Ótica Safira. Gente que fica linda de óculos, vem pra Safira. Sua armação de grau. A partir de 10 vezes de 9,90. Sem juros. Seus óculos de sol. A partir de 10 vezes de 19,90. Sem juros. Vem pra Safira correndo aproveitar. As melhores marcas com a melhor forma de pagamento. De

O Grafogame, disponibilizado pelo Governo Federal por meio do Ministério da Educação, está com novos mapas, novas fases e surpresas. O Brasil já é o primeiro do mundo em downloads do jogo. Professores e pais de todo o país já usam o Grafogame para apoiar a aprendizagem e a alfabetização das crianças. Baixe gratuitamente o Grafogame no seu celular, tablet ou computador. Saiba mais em alfabetização.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Aqui toca o seu som. Rádio Cidade. Estamos aí, são 16h, mais 28 minutos. Muito boa tarde para você que está aqui ligado comigo na cidade até às 7 horas. Vamos estar aqui. Ah, hoje eu vou sair um pouquinho mais cedo, porque hoje tem, né, tem a missa de Nossa Senhora da Penha. É, hoje é noite aqui da Rádio Cidade, viu? Então, a partir das 18h30, missa em homenagem aí à Rádio Cidade, hoje na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha. Você que tem máquina de costura precisando de conserto, procure Genival das Máquinas, que além de vender todos os tipos de peças, ele conserta a sua máquina, faz um móvel, enfim, tudo para a sua máquina é com Genival das Máquinas. E tem mais. Agora é só ligar, Genival vai até a sua casa. Se for conserto simples, ele faz aí mesmo. Se não, traz até a oficina, conserta e devolve na sua casa. Faz esse trabalho para você de Campos Sales, Salitre, Araripe e sítios vizinhos. Se preferir, vá até a oficina. Ou ligue para os telefones 997-14-5082. O WhatsApp é o 997-43-3643 e peça um orçamento. Genival das Máquinas, sua máquina no ponto certo. Rua Josué Frazão, 284, próximo ao Bradesco, em frente à clínica de Dr. Rafael, no centro de Campos Sales. Olha, a Ótica Santo Onofre informa, dia 23 de maio, o Dr. Gercivan estará atendendo. Ótica Santo Onofre, atendimento, competência e qualidade. Valdemar Falcão, 482, fone 3533-1105, WhatsApp 999-28-3077. Vamos trazendo mais música para a galera que está aí já participando com a gente, né? Para a galera que está aqui curtindo o nosso programa. É, boa tarde para a Viviane, lá do Saco Itaguá, mandando música para o seu namorado, o Cristiano, lá em Osasco, São Paulo. Alô, alô, boa tarde aqui para a galera. Minha amiga Penha, na Lagoa Seca, boa tarde para a Vanilda e toda a sua família lá nas porteiras curtindo o programa. A Francisca Carvalho está lá em Alegrete, no Piauí. Nosso abraço, boa tarde. Olha, lembrando para você que é forrozeiro, que neste sábado, dia 21, a galera vai curtir o melhor do piseiro. É isso mesmo, sábado, dia 21, inauguração da quadra do Bar do Gilberto, ali no bairro Poço. Será uma noite de muita animação, muito forró e muito piseiro. Para animar a galera, tem Otávio Silva e Pisada Legal. Vá, leve seus amigos a partir das 21 horas na quadra do Gilberto. Marque presença, né? Aqui, meu amigo Gilberto me fazendo uma visita aqui no programa. Lembrando aí, viu, que a partir de sábado, é, lá no Boteco do Gilberto, né? Tá abrindo lá a quadra para fazer um forrozinho, um piseirinho para a galera animada de Campos Sales e de toda a região. Coisa da vida da gente que causam orgulho e desgosto, assim. Aí sim.